Quantos aqui podem adorar o Senhor, louvando a Deus, louvando a Ele, porque Ele fez, Ele levou sobre Ele as nossas dores, e Ele merece toda a honra nessa noite. Só por Ele todos os glória.